melodia me convida a repetir sem temor a cada dia. Cura o meu viver, não me deixe esquecer que eu sou. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. somos dele e somos um.